e até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desfazer minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais, se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu faço tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca. Mas vamos lá! Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Esse é Arthur Ferreira. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, com mil rosas roubadas, exagerado. Eu adoro um amor inventado. Jogado a seus pés, com mil rosas roubadas, exagerado. Adoro um amor inventado. Valeu! Isso é rock metal, quem curtiu, dá um gritinho! É isso aí, galera, que energia! E vamos seguindo.